Ciência em Sintonia, uma iniciativa radiofónica da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Nos próximos minutos vamos falar com a única mulher cientista distinguida com o Prémio Pessoa. Maria do Carmo Fonseca, diretora executiva do Instituto de Medicina Molecular, é convidada desta emissão, onde vamos dar a conhecer também o percurso de um nome do passado da ciência portuguesa, António Aniceto Monteiro, um matemático brilhante. Estamos aqui para promover o conhecimento, porque nunca é demais saber. O cimento é uma das mais-valias criadas para a engenharia. Hoje vamos saber como evoluiu ao longo dos tempos. São, com certeza, bons motivos para ficar com o Ciência em Sintonia. Foi criado há uma década com o grande objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas através do estudo do genoma humano. O IMM, o Instituto de Medicina Molecular, tem uma equipa de quase 500 investigadores. Hoje vamos ficar a conhecer bem esta estrutura que pertence à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. À conversa com o Ciência em Sintonia, Maria do Carmo Fonseca, diretora executiva, explica a missão dos cientistas que trabalham no IMM. O Instituto de Medicina Molecular destina-se a melhorar o conhecimento em medicina, em ciências da vida aplicadas à saúde humana e, portanto, a grande missão é contribuir para melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. Mas como, professora? Através de aumentarmos o nosso conhecimento sobre o funcionamento normal e anormal do corpo humano e assim descobrirmos e contribuirmos para que se desenvolvam novos métodos, quer de tratamento, quer de prevenção de doenças. Maria do Carmo Fonseca, no IMM, desde o início, recorda agora como foi fazer nascer esta instituição. A ideia começou a ser trabalhada por volta do ano 2000. O IMM é claramente um instituto do novo século. Foi muito catalisado, foi muito estimulado pela criação do conceito de laboratório associado, que foi um conceito revolucionário e que deu que permitiu um desenvolvimento absolutamente fantástico de centros de investigação. O conceito de laboratório associado foi lançado pelo então ministro Mariano Gago e o que permitiu foi focar financiamento do Estado português em atividades exclusivamente de investigação. Portanto, os laboratórios associados foram surgindo associados a universidades, mas sem aquela carga de ensino que submerge muito os professores nas universidades e, portanto, vai permitir um balão de oxigênio para se desenvolverem carreiras focadas, eu não estou a dizer 100% focadas, mas mais que 80% focadas na investigação, ao contrário do que se passaria se a investigação fosse feita completamente no âmbito universitário, que era o que acontecia antes de haver laboratórios associados, em que realmente eram muito poucos os professores que podiam dispor de tempo suficiente para se dedicar a projetos de investigação. E, portanto, foi a existência do Estatuto de Laboratório Associado e a existência de um concurso para a criação de laboratórios associados que foi o estímulo para que aqui na Faculdade de Medicina se começasse a pensar, vamos propor um laboratório associado que se veio a chamar o Instituto de Medicina Molecular. O período de negociação até chegar ao contrato com a Fundação para a Ciência e Tecnologia demorou cerca de um ano e depois a construção propriamente, os recrutamentos começaram em 2004, que foi quando tivemos este edifício pronto, porque enquanto nós não tivemos um edifício dedicado, era muito difícil ter os investigadores e recrutar investigadores. Portanto, os saltos na história foram 2000, o início da ideia, 2001 a assinatura do contrato, 2004 a instalação já dos investigadores recrutados, recém-recrutados neste edifício. O Instituto de Medicina Molecular está situado na Faculdade de Medicina de Lisboa, no mesmo campus do Hospital de Santa Maria. São várias as temáticas ou doenças que se investigam no IMM. Nós queremos manter o nosso foco tão amplo como é a saúde humana. E, portanto, qualquer problema relacionado com a saúde e a doença humana são problemas relevantes para nós. Nós damos uma grande liberdade aos investigadores e onde nós somos muito restritivos é na escolha dos investigadores que vêm para o IMM. Ser inovador e não se deixar levar por ambientes negativos são apenas dois requisitos para se trabalhar no Instituto de Medicina Molecular. São tidos em conta a capacidade de inovar, a capacidade de realmente não se deixar influenciar por ambientes negativos, porque o nosso dia-a-dia é uma luta constante contra uma série de adversidades, porque é difícil fazer investigação científica em Portugal, sobretudo nesta fase em que há restrições financeiras. Mas, portanto, a nossa escolha é muito baseada no entusiasmo, na ambição e na capacidade de resistência e na capacidade de acreditar que essa própria pessoa vai ser capaz de inovar num ambiente relativamente adverso. E os problemas em que essa pessoa está interessada e as competências que essa pessoa traz são, por um lado, complementares do que já existe no IMM e, por outro lado, é um problema relevante para a saúde humana. Não se sabe ao certo quantas doenças estão a ser estudadas nos laboratórios do Instituto de Medicina Molecular. Ainda assim, Maria do Carmo Fonseca deixa aqui descobertas práticas que saíram do IMM, por exemplo, para combater a malária e a sepsis. Nós fizemos uma descoberta importante que acreditamos está na origem de uma nova vacina contra a malária e de um novo tratamento contra a sepsis. Mas no início, estas investigações não eram necessariamente dedicadas só à malária ou só à sepsis. Portanto, se eu lhe fosse dizer o número de doenças que nós estamos a investigar no IMM, estava a ser muito reducionista, porque muitas das investigações que estão em curso no IMM ainda não estão associadas a uma doença, mas podem resultar em descobertas que as podem tornar muito úteis para uma determinada doença que nós muitas vezes ainda não sabemos qual. São cada vez mais os cientistas que apostam numa carreira aos microscópios do Instituto de Medicina Molecular. Isso é uma métrica e é um parâmetro que nos deixa cheios de orgulho, porque realmente isso é uma prova de que nós estamos a conseguir ser um instituto de excelência, porque existem muitos investigadores portugueses, também estrangeiros, mas muitos investigadores portugueses que foram fazer o seu treino científico, o seu treino como investigadores fora de Portugal. E estiveram nos melhores centros da Europa, dos Estados Unidos, do mundo inteiro. E querem, são ambiciosos e querem mudar o mundo, ou seja, querem que o seu trabalho se transforme em grandes descobertas que tenham realmente um grande impacto na humanidade. E para isso precisam de estar no local certo, porque nem todos os institutos lhes podem dar as condições para que eles possam realmente desenvolver o seu trabalho. E o facto de muitos deles escolherem o IMM é um reconhecimento de que realmente aqui nós temos um conjunto de condições que permite o desenvolvimento de ideias novas por parte desses investigadores. E, portanto, nós estamos muito contentes porque todos os anos é cada vez mais o número de pessoas que estão no estrangeiro, querem regressar a Portugal e dizem, para regressar a Portugal, o sítio para onde eu quero ir é para o IMM. Garante a professora Maria do Carmo Fonseca que, nesta altura, estão representadas no Instituto 30 nacionalidades de 4 continentes, o que prestigia o trabalho do IMM dentro e fora de portas. Em Portugal, nós começamos a ter, desculpa, cada vez mais visibilidade. E é muito graças ao impacto que nós temos tido nos meios de comunicação social, está cada vez a ser mais frequente haver notícias na rádio, na televisão, nos jornais sobre descobertas feitas no IMM. Isso faz com que a sociedade em geral conheça o nome IMM, já não é um nome estranho, e em particular os jovens que querem seguir carreiras de investigação olham para o IMM como uma referência e dizendo é possível, há expectativas de eu poder seguir uma carreira de investigação e vir a ser um investigador em Portugal. Portanto, em termos nacionais estamos a funcionar muito como uma prova de que é possível fazer investigação de fronteira, investigação de ponta em Portugal. No estrangeiro é um percurso longo que só vai começar, o nosso instituto vai ser reconhecido como um grande instituto, um instituto de referência no panorama internacional, à medida que os nossos investigadores vão fazendo descobertas de grande impacto internacional. E, portanto, o caso da malária, por exemplo? O caso da malária, o caso da sepsis, nós estamos com uma grande esperança de que estas descobertas nos vão dar um grande reconhecimento internacional. Mas ainda é pouco. Em termos de instituto, de produção de um instituto no panorama internacional, é um bom princípio, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. O caminho a percorrer faz-se com investigadores de várias áreas. A diretora executiva do IMM explica porque é que são importantes as várias especialidades que aqui se cruzam. Para atingir a nossa missão, que é aumentar o conhecimento sobre a saúde humana e contribuir para novos tratamentos e prevenção de doenças, não é absolutamente necessário ser médico para atingir este objetivo. E então, muitos dos problemas relacionados com saúde exigem abordagens no laboratório, abordagens experimentais, que precisam de competências que não são necessariamente do foro médico. Portanto, a situação ideal é a da complementaridade, é de termos equipas que ou têm médicos na sua composição ou falam muito com os médicos, porque devido à nossa proximidade física, mas na equipa depois existem matemáticos, existem estatistas, existem físicos, existem bioquímicos, biólogos, veterinários, pessoas treinadas em biologia vegetal podem fazer parte de uma equipa, porque toda a parte da biologia das plantas está muito relacionada com a nossa alimentação e com as consequências que a alimentação tem na saúde e na doença. Portanto, ninguém fica de fora, não há nenhuma área de conhecimento que no limite fique de fora e que não possa vir a fazer parte de uma equipa aqui no nosso instituto. Portanto, o nosso foco é o ser humano, é a saúde do ser humano, mas as competências em termos de conhecimento que são necessárias para resolver estes problemas são absolutamente transversais a todas as áreas do conhecimento. Quantos laboratórios é que tem o IMM? O IMM tem cerca de 30 unidades de investigação, sendo que cada unidade de investigação tem um investigador principal, que nós chamamos é o líder do grupo, e que depois tem, em média, 8 ou 10 investigadores associados, que fazem parte da equipa e que podem ser estudantes de mestrado, estudantes de doutoramento, pós-doutorandos, portanto, pessoas que fizeram recentemente o seu doutoramento e estão naquela fase de transição entre ainda fazer parte de uma equipa ou tornarem-se chefes de uma equipa. E nós, ao longo destes 10 anos, já tivemos pessoas que passaram por essas fases de transição. Há pessoas que fazem o doutoramento aqui, depois vão dar os próximos passos do seu treino noutras instituições, nacionais ou internacionais. Há pessoas que vêm como chefes de grupo diretamente do estrangeiro, mas também já tivemos pessoas que fizeram o seu pós-doutoramento aqui e que deram provas de serem, de atingir um nível de excelência que fizeram com que nós as convidássemos a ter agora o seu próprio grupo. Portanto, existe esta dinâmica e há sempre pessoas a entrar e a sair, o que é a situação ideal. Ao todo são 480 investigadores, entre os quais há cientistas que se dedicam à manutenção dos equipamentos sofisticados, uma função que requer inovação e estar constantemente atualizado sobre esses materiais, de forma a que possam ser utilizados por outros profissionais no estudo das várias doenças. A média de idades dos investigadores no IMM é jovem. Nós temos uma estratégia de ir buscar pessoas e as pessoas que vêm normalmente são as pessoas mais novas. À medida que as pessoas se tornam mais velhas, tendem a ficar, diminui a sua mobilidade. A pessoa inicia uma carreira numa instituição e depois tende a ficar nessa mesma instituição. É na fase em que a pessoa ainda não se agarrou a uma instituição, é essa fase em que nós fazemos os recrutamentos. Daí termos uma grande proporção de pessoas jovens. Quando eu digo jovens, é 20 e tal, 30 e tal anos. Depois de uma década a funcionar, o balanço, diz Maria do Carmo Fonseca, só pode ser bom. Faço um balanço extremamente positivo. Nós ultrapassamos todas as expectativas, porque criar um instituto de raiz é uma experiência que é sempre muito difícil prever qual vai ser o resultado. Ultrapassou todas as expectativas, estamos muito, muito contentes e estamos, sobretudo, muito mais convencidos de que é possível melhorar. Se conseguimos chegar até aqui, agora vamos ser ainda bem melhores daqui para a frente. A interação com outras disciplinas ou com a indústria é o próximo objetivo da instituição nos próximos anos. E onde é que o IMM estará daqui a 10 anos? Eu espero e acredito que o IMM vai estar muito mais reconhecido internacionalmente e que esteja também muito mais próximo das indústrias, das empresas, de outras universidades no país, que esteja a fazer mais uma... que o que se faz aqui esteja a ligar-se mais ao que se faz noutras áreas, nomeadamente nas engenharias, nas farmácias, quando eu estou a dizer nas farmácias, na investigação relacionada com farmacologia, porque nós, durante os primeiros anos, estivemos muito centrados em nós próprios. E à medida que nos consolidamos e que estamos perfeitamente estabelecidos cá dentro, penso que vamos começar a estabelecer muito mais colaborações. Portanto, eu vejo o IMM muito mais aberto nos próximos 10 anos do que foram os primeiros. E a grande vantagem é que, ao estabelecermos parcerias com engenheiros, com a indústria farmacêutica, com farmacologistas, vamos poder abordar problemas cada vez mais vastos e vamos com certeza conseguir respostas cada vez com mais impacto para melhorar a saúde. Maria do Carmo Fonseca foi a primeira mulher cientista a receber individualmente o Prémio Pessoa. Aconteceu em 2010. A distinção é o maior galardão atribuído em Portugal na área da cultura, das artes e da ciência. Com o valor do prémio, 60 mil euros, Maria do Carmo Fonseca comprou microscópios para ajudar na investigação. A diretora executiva do IMM foi distinguida pelo trabalho na compreensão de doenças causadas por erros na natureza, através da descodificação da informação genética das células humanas. Foi uma grande surpresa, mas foi uma enorme satisfação, porque foi o reconhecimento de que realmente a sociedade portuguesa acha que ciência vale a pena, que ciência, fazer ciência em Portugal com portugueses é uma mais-valia para o país. Isso para mim foi um reconhecimento fantástico e que me deu ainda mais força para continuar a lutar pelo IMM e a querer que o IMM seja ainda mais reconhecido. E realmente é muito interessante, porque desde que eu recebi o prémio Pessoa, o IMM tem sido ainda mais reconhecido graças aos frutos da investigação que está a ser feita aqui. E por isso eu sinto que, bem, não desapontei os membros do júri que me atribuíram o prémio. A equipa que lidera foca-se nos genes humanos, à procura de respostas para doenças como o cancro. Eu sempre me foquei muito no modo como funcionam os genes, como funcionam os genes humanos, como são regulados. E agora estamos a tentar aplicar esses conhecimentos para resolver problemas muito concretos de saúde. E concretamente nós estamos a focar-nos em cancro, estamos a tentar encontrar modos de corrigir alterações genéticas que estão na base de cancro. E estamos também muito interessados em olhar para o modo como as células estaminais se diferenciam e como nós podemos usar células do organismo adulto, transformá-las em células quase estaminais e depois usar essas células ou para fazer investigação de novos tratamentos ou mesmo para repor células que num organismo estejam deficitárias, que tenham sido destruídas. Como na base de tudo isto está a regulação dos genes, nós estamos agora a tentar transpor o que aprendemos durante todos estes anos sobre a regulação dos genes, agora com esta perspectiva de aplicação à reprogramação ou à diferenciação. Maria do Carmo Fonseca estudou medicina, mas sem grande vocação para ser médica. Já vamos ouvir a explicação da própria cientista, mas podemos acrescentar aqui uma informação. Maria do Carmo é licenciada desde 1983 pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e doutorada na mesma instituição 5 anos mais tarde. Eu fui uma das pessoas, de muitas pessoas, que entrou no curso de medicina sem ter vocação médica, sem sentir o chamamento para a medicina, mas sim porque considerei, e fui muito influenciada pelo meu pai, que me chamou a atenção de que naquela altura, e quando eu entrei para a universidade, estávamos em 1977, pós 25 de Abril, Foi um período muito interessante que me preparou muito para a vida, porque nós nessa altura estava tudo por fazer e, portanto, nós muito jovens, se queríamos ter coisas, tínhamos que as fazer nós. Não havia ninguém a preparar nada para nós na universidade. As faculdades estavam destruídas pelo aquele período intenso revolucionário do 25 de Abril, portanto estava tudo destruído, literalmente, e foi um período de construção em que nós fomos, ninguém nos chamou, fomos nós que dissemos, temos, eu quero ir, eu quero melhorar as condições à minha volta, portanto tenho que as fazer, porque não há aqui mais ninguém para as fazer por nós. Mas então eu entrei em medicina porque a opção alternativa, que era ir para a Faculdade de Ciências, tinha como saídas profissionais apenas o ensino. Não, ser cientista não era uma carreira profissional naquela altura em Portugal. E eu tive muita sorte porque assim que entrei em medicina conheci um professor que era um cientista, que era o professor David Ferreira, que ensinava biologia no primeiro ano da Faculdade de Medicina, mas que era um investigador no Instituto Gulbenkian de Ciência em Oeiras, que era o único local em Portugal onde se podia fazer investigação, porque com o patrocínio da Fundação Gulbenkian era possível haver pessoas dedicadas à investigação e onde havia também os equipamentos e a infraestrutura técnica que permitia fazer investigação. E eu fiquei absolutamente deslumbrada com a biologia que ele nos apresentava. Eu já tinha uma grande paixão por tudo o que era relacionado com a vida, com o funcionamento da vida, ao nível do secundário. Mas o que nós conseguimos aprender ao nível do secundário é ainda muito superficial e o nível de profundidade e o nível, sobretudo, o professor David Ferreira não nos contava factos, contava-nos a história dos investigadores que tinham chegado às grandes descobertas da biologia. E, de repente, a biologia passa a ser uma aventura de descoberta. E essa sensação de aventura de descoberta apaixonou-me de uma forma que, no verão, portanto, assim que acabei o primeiro ano da Faculdade de Medicina, o professor David Ferreira convidou-me a ir fazer um estágio no laboratório em Oeiras, no Instituto Gulbenkian de Ciência, e eu nunca mais deixei o laboratório. A curiosidade e a descoberta convenceram Maria do Carmo Fonseca. A aventura da descoberta, do processo da descoberta, não era tanto o projeto científico em que eu estava a trabalhar, mas era todo o processo da descoberta. E nunca mais deixei o laboratório. Portanto, quando eu estava no segundo, terceiro ano da faculdade, quando comecei a publicar em jornais internacionais os resultados da investigação que eu fazia durante as férias, quando terminei a licenciatura em medicina, era muito claro que o que eu queria fazer era investigação em biologia. Naquela altura ainda não era muito claro como é que eu ia ligar a investigação que estava a fazer em biologia com doenças. Isso surgiu muito mais recentemente com o IMM. Portanto, eu terminei a licenciatura e comecei o projeto de doutoramento. E quando me doutorei, já era... O doutoramento foi defendido na faculdade, mas todo o projeto foi desenvolvido no Instituto Gulbenkian de Ciência. E quando terminei o doutoramento, era claro para mim que eu queria voar mais alto, que queria estar noutros centros, queria ter outros cientistas com quem falar, mais pessoas com quem falar, porque o grande problema da ciência em Portugal, naquela altura, nos anos 80, é que ainda éramos muito poucos. Havia muito poucos centros, havia muito poucos cientistas e, portanto, aquela fertilização cruzada, aquele gozo que é nós estarmos a falar com outro cientista e surgirem ideias, estão permanentemente a surgir ideias novas e ideias de experiências e de projetos, isso faltava-me. E quando eu comecei a ir fazer cursos lá fora e a falar com colegas lá fora, decidi, eu tenho que ir lá para fora. Foi para o Laboratório Europeu de Biologia Molecular. A razão da escolha teve muito a ver com o facto de eu, durante o meu doutoramento, eu tinha feito muita biologia celular, tinha usado muito o microscópio, mas não tinha aprendido biologia molecular, que é um nível mais fino dentro da biologia, não é só olhar para a forma das células, mas olhar para as moléculas. E curiosamente, durante o meu treino no Laboratório Europeu de Biologia Molecular, estavam os primeiros instrumentos a ser desenvolvidos que permitiram aliar a microscopia à biologia molecular. E foi possível começar a olhar para moléculas dentro de células vivas. E isso foi fantástico. É a mesma coisa que nos pormos perante um telescópio e vermos os planetas e as estrelas em movimento no céu. É semelhante nós sentarmos ao microscópio e vermos as moléculas a funcionar dentro das células. E os portugueses, em geral, estão ou não afastados da ciência? Os portugueses, e há estudos já que o demonstram, os portugueses acreditam na ciência, têm uma atitude muito positiva em relação à investigação. Fazer ciência é popular, é considerado uma profissão como qualquer outra e, sobretudo, é considerado uma profissão útil. Não é ser cientista, não é alguém que está a fazer umas coisas que não interessam a ninguém, não. Eu não tenho dúvida que a população portuguesa, a sociedade portuguesa, reconhece o valor de se fazer ciência no país, porque há outros países onde há muita tendência a pensar se nós não somos uma sociedade rica, não somos uma sociedade desenvolvida, vamos deixar os americanos gastar dinheiro com a investigação e depois nós copiamos, nós vimos a seguir e trazemos as descobertas que eles foram feitas. Isso é péssimo, é uma atitude péssima, e eu estou muito contente porque não é isso que a maioria da sociedade portuguesa pensa, e é um dos motivos que me leva a querer todos os dias continuar e fazer com que eu e muitos mais cientistas possam mostrar que realmente aquilo que nós fazemos pode melhorar a sociedade, e ser feito em Portugal faz toda a diferença, porque descobertas feitas em Portugal são nossas, são primariamente nossas, e depois serão outros que vão seguir-nos, ou que nos vão copiar, ou que nos vão ou que vão seguir o caminho atrás de nós. Mas quem teve o mérito da primeira descoberta, e que tem também quem tem a primazia na utilização da descoberta, vai ser com certeza o país de origem. Maria do Carmo Fonseca, uma vida e um percurso de ciência. O Parlamento Europeu aprovou uma proposta da Comissão Europeia para congelar a venda de licenças de emissões de CO2. A medida destina-se a salvar o mercado europeu do carbono. Bruxelas pode adiar os leilões de licenças equivalentes a 900 milhões de toneladas de CO2 até 2020 para tentar fazer subir o preço do carbono. De acordo com o sistema instituído em 2005 pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissões, as indústrias têm de possuir licenças equivalentes ao CO2 que sai das respectivas chaminés. Mas a distribuição generosa de licenças pelos governos e a redução de emissões devido à crise dos últimos anos resultaram em excesso de oferta e na queda acentuada dos preços. O direito a lançar uma tonelada de CO2 para o ar caiu de 30 euros em 2008 para 2,65 euros em janeiro de 2013. O preço máximo nos leilões de 2013 foi de 6,35 euros. Na prática, está a tornar-se mais barato comprar licenças do que investir na redução da poluição, o que contraria os objetivos do comércio de emissões. Investigadores da Universidade de Aveiro encontraram uma nova espécie de microalga. Estava localizada em Ilhavo, na Gafanha da Boa Vista. Fonte académica explica que o organismo pertence ao grupo dos dinoflagelados, responsáveis pela maioria dos fenómenos de marés vermelhas, que na Ria de Aveiro estão na origem das toxinas que levam à proibição de apanha de bivalves. Os cientistas explicam que a nova espécie descoberta tem a particularidade de produzir quistos de resistência com um revestimento calcário, característica exclusiva de um pequeno grupo de dinoflagelados e até agora totalmente desconhecida em espécies de água doce. Está a ouvir Ciência em Sintonia, uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Agora, a matemática, de António Aniceto Monteiro. É um caso singular. António Aniceto Monteiro fez parte do primeiro grupo de recém-licenciados e jovens assistentes da Faculdade de Ciências, a quem foi atribuída uma bolsa da Junta de Educação Nacional para um doutoramento no estrangeiro. Estávamos em 1930. Apenas uma curiosidade do percurso deste angolano, que levou a investigação matemática além fronteiras, mas que em Portugal também fez história. Aniceto Monteiro foi o autor da primeira revista portuguesa dedicada em exclusivo à investigação matemática. Portugália e Matemática era o nome, e foi publicada pela primeira vez em 1937. Pela mão deste investigador, nasce ainda a Gazeta de Matemática dois anos depois. A veia empreendedora de Monteiro fez dele um dos principais impulsionadores da fundação da Sociedade Portuguesa de Matemática. Criou o Seminário de Análise Geral, o Centro de Estudos Matemáticos do Instituto para a Alta Cultura e também a Sociedade Portuguesa de Matemática. Investigador nato, Monteiro sentiu sempre a necessidade de estimular a atividade intelectual e prova disso são os inúmeros trabalhos publicados e os diversos seminários que organizou para levar mais longe a ciência dos números. Da investigação ao ensino, o percurso deste matemático acabou por fazer-se em Portugal, mas inevitavelmente também lá fora. Em 1945, foi obrigado a despedir-se de terras lusas, por motivos políticos, e escolheu o Brasil como destino. Rumou à Faculdade Nacional de Filosofia, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá acabaria por desenvolver atividades de investigação e promoção de conferências em áreas tão distintas como análise funcional, séries ordenadas e álgebras booleanas. Os nomes das disciplinas podiam não ser apelativos, mas Aniceto empenhou-se muito a incentivar e apoiar os estudantes que quisessem seguir a área da matemática. O objetivo era despertar neles o interesse pela investigação. Se conseguiu, bom, essas já são outras contas. A experiência brasileira durou 4 anos. A embaixada portuguesa não lhe renovou o contrato e Aniceto viu-se obrigado a passar mais uma fronteira. No horizonte estava a Argentina. Foi professor na Universidade Nacional de Cuyo, instituição onde pela primeira vez trabalhou problemas de matemática aplicados à engenharia. Monteiro, até aqui um analista, começou a interessar-se também por álgebra e lógica. Acabou por ter um papel de destaque na criação e orientação do Departamento de Investigações Científicas na Universidade de San Juan, em Buenos Aires. Ergueu um Instituto de Investigação de Matemática na cidade de Bahia Blanca, mais tarde integrado na Universidade del Sur, criada naquela cidade. Monteiro fez profundas alterações no ensino da matemática na Argentina. Mais tarde, essas mudanças acabaram mesmo por ter um grande impacto em todo o ensino nas faculdades de ciências daquele país. Durante a permanência na América Latina, tornou-se membro correspondente da Academia Brasileira das Letras e membro honorário da União Matemática da Argentina. Depois de 32 anos afastados de Portugal, regressou a Lisboa, onde ficou entre 1977 e 1979. Durante estes 2 anos, trabalhou como investigador no Instituto Nacional de Investigação Científica e no Instituto para a Investigação Interdisciplinar. O espírito pós-revolucionário da altura fez com que acreditasse ser possível criar uma nova geração de matemáticos portugueses. Antes de partir novamente para a Argentina, onde acabaria por falecer, foi galardoado com o Prémio Gulbenkian de Ciências e Tecnologia. Angola, Portugal, Brasil, Argentina. António Aniceto Monteiro, um homem de ciência sem fronteiras. Está a ouvir Ciência em Sintonia, uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva e FEDER. Não há registro de nenhuma cultura humana que não tenha observado o céu. É talvez por isso que a astronomia é uma das áreas mais antigas do conhecimento humano. As estrelas, os planetas, o que há para lá daquilo que conseguimos ver, são elementos que constantemente desafiam a curiosidade do homem. Quem o pode dizer é Armando Soares, professor de Física da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e orador na Semana da Ciência e Tecnologia de 2013. A minha especialização não é astronomia, mas eu tenho um gosto desde criança pela astronomia, portanto vou tentando manter atualizado e vou fazendo algumas apresentações daquilo que vou tendo conhecimento e vou tentando transmitir isso aos alunos, principalmente aos alunos do ensino secundário. O professor encabeçou o painel Sol e Ventos das Estrelas e retratou a evolução do nosso universo partindo dos astros. Uma pergunta das mais simples ali levantadas: como se forma uma estrela? Uma estrela forma-se a partir das poeiras e a partir dos gases que se vão acumulando no espaço devido à libertação de matéria de outras estrelas. Portanto, ao longo da sua evolução, as estrelas vão projetando matéria para o espaço que se vai acumulando e dessa acumulação resultam, portanto, o gás interestelar que depois se vai condensar até que ganha uma massa crítica que é suficiente para colapsar e formar uma estrela devido ao efeito da gravidade. Basicamente é isso. No fundo, tentando trocar por miúdos, temos várias poeiras que no fundo se juntam numa só e que depois formam a estrela, é isso? Acabam por... Resumidamente pode ser isso, portanto vai-se acumulando a matéria até que é suficiente para o efeito da gravidade dar, portanto, começar a sua produção, né? Pronto, que é iniciar a produção da estrela e colapsar, portanto, essa matéria e formar um objeto celeste massivo. Uma das muitas imagens apresentadas para o auditório ilustrava as anãs brancas, corpos celestes menores que as habituais estrelas e que representam a fase final da sua evolução. Um dia, também o nosso Sol assim ficará, antes de se extinguir completamente. Está a sofrer a queima de combustível. Esse combustível é o hidrogênio que está no seu núcleo, no seu centro. À medida que se vai queimando, vai, portanto, dar origem a outros elementos mais pesados, como o hélio. Depois, quando se queimar esse combustível, a estrela vai, portanto, evoluindo no sentido de uma gigante vermelha, portanto, em que nesse estágio já começa a queimar o hidrogênio e hélio, portanto, as camadas mais externas. Depois ela continua a queimar esse combustível. Quando esse combustível, portanto, quando a queima chegar a um determinado estágio em que a estrela, as camadas mais externas da estrela perdem o equilíbrio, portanto, deixa de ser compensada a radiação, a pressão devido à libertação da radiação, deixa de equilibrar as camadas mais externas, portanto, que estão sujeitas à força gravítica. Dá-se, portanto, uma injeção, dá-se uma implosão, liberta matéria para o espaço, formando uma nebulosa planetária. Portanto, o material que fica acumulado no seu centro, no interior, portanto, que é a maior parte do material, é que vai evoluir no sentido da anã branca e da anã negra. A imagem que eu mostrei é, portanto, o estágio final do nosso Sol, portanto, ele irá, portanto, sofrendo várias transformações e o estágio final será a formação de uma anã branca, que na prática é a cinza que resultou da combustão, da queima do combustível que constitui o Sol atualmente. Mas não receio que se vai perder o calor. Isto só acontecerá daqui a muito, muito tempo. O que acontece é que, portanto, a estrela evolui nesse sentido. Depois, esse efeito, essa anã branca, na prática, porquê é que é branca? É branca porque ainda está quente, ainda tem energia acumulada resultante da combustão, dos estágios anteriores, resultante, portanto, da queima do combustível. Depois, esse efeito esbranquiçado vai-se esbatendo até formar uma anã negra. Portanto, seria esse o estágio final. A astronomia é das poucas ciências que podem chegar facilmente a qualquer pessoa. Aliás, muitos astrónomos amadores contribuem regularmente com descobertas científicas. Talvez por isso se tenha demonstrado notáveis avanços na área nos últimos anos. E eu penso, posso estar errado, que é talvez das áreas da ciência que mais desenvolvida está. Portanto, consegue-se, basta pensar em termos de espectroscopia, aquilo que se consegue fazer e aquilo que se consegue observar, olhando para o espaço, portanto, tentando captar a radiação que nos chega do espaço. Atualmente, talvez, o maior fascínio e o maior interesse que há é na tentativa de encontrar um planeta que seja a alma gêmea da Terra. Portanto, nós temos queremos ter a certeza se estamos ou não estamos sós no Universo. E para termos essa certeza, tem que se encontrar qualquer coisa que nos dê essa resposta. E nesta ciência, na astronomia, a ciência e a tecnologia andam mesmo lado a lado, porque para fazer estes estudos é preciso instrumentos. Sim, sim, exatamente. É uma área, portanto, eu também digo que é uma das mais importantes, exatamente porque a ciência, portanto, neste caso, anda sempre um bocadinho à frente da tecnologia, mas para se conseguir fazer as observações que se fazem, é preciso desenvolver instrumentos que percebam, que consigam captar aquilo que nos chega até nós. E isso, portanto, é uma aplicação da ciência, portanto, é a tecnologia. Na busca das respostas às perguntas da humanidade, acabamos sempre por desembocar nas grandes dúvidas do cosmos. Nós, no fundo, vivemos dentro da nossa caixa. Isto é, temos sempre a curiosidade do que é que existe para lá daquilo que a gente vê. Portanto, a gente olha para o céu e vê aqueles pontinhos brilhantes, e isso, acho que cria algum fascínio saber o que é que existe para lá do nosso planeta, para lá do nosso Sol. Pelo menos a mim, eu tenho sempre tido essa curiosidade e penso que no geral toda a gente tem essa curiosidade. A gente quer saber de onde é que veio, para onde é que vai, e no fundo procura essas respostas olhando para o universo. O fascínio das estrelas, de olhar e ver qualquer coisa que está lá em cima, mas que não sabemos muito bem o que é, e perguntarmos como é que funcionam. Por é que nós estamos aqui? Qual é a nossa... o que é que nós estamos a fazer? Portanto, no fundo, vai um bocado àquilo que é a própria natureza do homem, em saber de onde é que veio e para onde é que vai. Já o pintor Paul Gauguin assim o disse. Nesta emissão, já que lhe falámos da investigação que se faz no Instituto de Medicina Molecular, numa conversa com a diretora executiva Maria do Carmo Fonseca, ela que é, até agora, a única mulher cientista distinguida com o Prémio Pessoa. Demos-lhe também já a conhecer um matemático do século XX e ainda falta o cimento. Sim, o cimento, exatamente, um dos recursos mais importantes da história da engenharia. Ao longo dos anos, as conquistas foram cada vez mais surpreendentes na área da engenharia. O recurso a novas tecnologias e a melhoria das técnicas utilizadas têm garantido obras cada vez mais impressionantes. Foi precisamente da necessidade de melhorar as construções que o cimento acabou por ser o elemento fundamental da história da engenharia. Um pó fino, portador de propriedades de aglomeração, que enrijece logo que entra em contacto com a água. A origem do cimento está, de certa forma, ligada à arquitetura monumental do Egito Antigo, onde já se usava uma liga constituída por uma mistura de gesso calcinado. As grandes obras gregas ou romanas, como o Panteão e o Coliseu, foram construídas com o uso de terras de origem vulcânica, que também endureciam quando misturadas com água. Mas somente no século XVIII, mais precisamente em 1758, o cimento voltou a ganhar destaque, quando o engenheiro britânico John Smeaton ficou responsável por desenvolver um cimento que pudesse resistir à ação erosiva da água do mar. Recorrendo a uma mistura de cinza vulcânica proveniente da Itália, Smeaton fabricou um cimento de grande qualidade, que veio mais tarde a ser utilizado na construção do farol de Eddystone e que durou mais de um século. As evoluções continuaram e, em 1796, o britânico James Parker criou um novo tipo de cimento que resultava da calcinação de nódulos de calcário contendo argila. Após alguns testes, este cimento começou a ser utilizado nas construções, ficando conhecido como cimento romano. Já em 1824, Joseph Aspedin trouxe a público uma nova fórmula. O cimento Portland ficou conhecido com este nome por apresentar uma cor e propriedades de durabilidade semelhantes às das rochas da ilha britânica de Portland. Suportava temperaturas mais elevadas, garantindo uma maior qualidade. Hoje, o Portland é um material rigorosamente definido e a fabricação segue princípios bem estabelecidos. Em 1918, o engenheiro francês Louis Vicat obtém resultados semelhantes aos de Smeaton pela mistura de componentes argilosos e calcários, ficando conhecido como o inventor do cimento artificial. O contínuo estudo dos mecanismos químicos e mecânicos do cimento faz prever que surjam novidades nos próximos anos. Para já, os investigadores concentram-se em procurar materiais com maior resistência e maior durabilidade. Pode ser um sinal de esperança. Foram descobertos 500 mil quilómetros cúbicos de água potável debaixo do mar, o suficiente para sustentar regiões inteiras durante décadas. Um estudo publicado na revista científica Nature aponta para reservas de água doce e salobra debaixo do leito dos oceanos que se imaginavam raras. Vincent Post, de uma universidade australiana, explica no site Science Daily que o volume destas reservas de água é 100 vezes superior ao que extraímos do subsolo da Terra no último século, desde 1900. Os depósitos de água, chamados aquíferos, formaram-se pela concentração de águas das chuvas ao longo de centenas de milhares de anos em áreas que se encontravam à superfície. Quando o clima da Terra começou a aquecer, há cerca de 20 mil anos, provocando degelos, os oceanos cobriram estas áreas, mas vários reservatórios ficaram protegidos do contacto com a água do mar devido aos sedimentos e camadas de argila que se acumularam antes da subida da água salgada. Informação útil para quem gosta de doces. Uma empresa de biotecnologia de Berlim, na Alemanha, criou um doce capaz de combater o aparecimento de bactérias nos dentes. Ora, por norma, quando comemos algo doce, são libertadas bactérias que ficam na superfície dos dentes, dando origem à cárie dentária. Se a quantidade destas bactérias for diminuída, o número de cáries também diminui. Foi este o ponto de partida da investigadora Christine Lang. A equipa que liderou criou um doce capaz de combater as cáries porque tem bactérias mortas. Essas bactérias ligam-se às bactérias com maior probabilidade de causar cáries. Os resultados dão conta de que os participantes nesta investigação e que consumiram o doce revelaram uma diminuição dos níveis de bactérias presentes na boca. Acabamos por aqui esta emissão de Ciência em Sintonia, mais um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Produção PGM, projetos de rádio e televisão, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Hoje estivemos focados no Instituto de Medicina Molecular, na engenharia, através da descoberta do cimento, e na matemática de António Aniceto Monteiro. Pode voltar a ouvir esta emissão no site www.pgm ou pgm.pt.